Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 23ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Não será difícil de adivinhar. Hoje centramo-nos num pequeno pedaço da vasta discografia deixada por Michael Jackson. Isto porque, há precisamente um ano, a 25 de junho de 2009, o denominado Rei do Pop faleceu. Começamos por ouvir uma melodia lançada em 1983, que foi o seu primeiro grande sucesso à escala planetária, Billie Jean, do famoso álbum Thriller, que incluía também a mexida Beat It. Do álbum com o mesmo nome, saiu o single Bad. Também do álbum Bad, no ano seguinte Michael Jackson lançou mais um êxito, Smooth Criminal.

spend my life being a color. Would you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Temos novamente 4 anos na história de Michael Jackson e paramos no ano de 1995, no álbum que abordava passado, presente e futuro. Chamou-se History, Past, Present and Future Book 1. Juntamente com a irmã Janet Jackson, Michael lançou um dos vídeos musicais mais caros de sempre até à data. A música intitula-se Scream. Get funny, go with different lines, cruel lines. Oh, bro. século XXI, novo álbum, Invincible. Em 2001, escutava-se uma das músicas desse trabalho discográfico, You Rock My World. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje exibiu somente canções de Michael Jackson, que morreu precisamente há um ano. E para encerrar, voltemos a Thriller, lançado em 1982 e que foi o álbum mais vendido de sempre em todo o mundo, atingiu as 110 milhões de cópias. Escutemos precisamente a melodia Thriller. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Ha ha ha.